escravão, sou da geração rap nervoso, dois pés no pescoço, batendo os perra, pode avisar. 047 pra conectar, no corre loucura, disputa pra vira, te chupa, Maria te suga, sabia na fuga, Cassidy no ringue é Tyson, um fio de orelha, mordida, brequei na batida, do em minha vida nos rap de sangue, sou filho das ruas, herdeiros de gangue, do estúdio pra casa, microfone sai brasa, nos fone com asa, se envolve meu nome, já sabe é do mangue, onde o beat vira hit com grafite na parede, duas doses de maraca pra matar a minha sede, nas track que põe repeat, se a pegada é de gigante, pequeno e Garnet e também Thomas Causante, no interior paulista é pique e avalanche, quem perdeu a guerra agora pensa na revanche, mantendo a postura com cautela que a estratégia determina, tem os kamikaze que é pura adrenalina, você é o rap Joe, funk soul, samba yo, sample yo, captou, masterizou, flow. Acreditou, vai, pra quem não dava um dólar, desacredita agora, desacredita agora. Pra quem desacreditou, vai, pra quem não dava um dólar, desacredita agora, desacredita agora. Pra quem desacreditou, vai, pra quem não dava um dólar, desacredita agora, desacredita agora. Se o gol não chegar, onde a gente vai parar? Impactou, se manter intacto, indiferente, não leu a minha mão, imagina a minha mente. Progredi, resisti, mas que resistência de chuveiro, era só um sonho, lá na aventureira. E me cair, e me rodar, me vender, me comprar sem dinheiro pra pagar. Entre ladrão e polícia, ter alma de revolução com coração de terrorista. E a pista é cabulosa, tô fechado, calabouço no pique, adrenalina, pilotão, a Catarina, por vontade de escrever o que compõe. Suponhamos que eu posto rap tóxico, com sua divergência, causando dependência, tá fora da tendência, deixando em emergência, mantendo a competência. Agora dá licença que tem mais ódio na prensa, e nem sei o que compensa. É a voz do MC cantando a volta de quem sempre teve aqui. Vai ter que ouvir, vai ter que ouvir, né, fulano? Ha, tamo chegando, hein?